Salvador, boa noite, Azul 4107. Azul 4107, livre pouso, pista 10, vento 030 graus, 4 nós. Ativo, livre pouso na 10, Azul 4107. Boa noite, Golo 098, passando externo, baixou e gravou. 198, continua a aproximação, vai todo o seu recurso. Nada. O 407, solo ao 57, direita, ataque na minha escuta, Alfa, chamando a sua Juliette. Direita, Alfa, chamando a sua Juliette, mantém a escuta. Vento de repouso, vento 010 graus, 3 reais. De repouso, gol 09. Operador, boa noite, eu chamei 6202, final de FX vem no zero, baixado, travado. 6202, continue a aproximação, atualização de pouso. Para a autorização, 6202. Aproximando da Juliette, azul 4107. Autorizado esquerda, o portão 3. Esquerda, portão 3, 4107. Solo 098, solo 0200, direita, táxi na minha escuta, via Alfa, chama Alfa Kilo, parte 3, posição 1 no Lima. Alfa Kilo, posição? Posição 1 no Lima, do parte 3. No Lima, do parte 3. Via 202, livre pouso, vento 020 graus, 3 nais. Livre pouso, não, 0, chanel 6212. Livrou, Chanel 6202. Ativo, seu solo é 02, táxi livre à direita, via Alfa e a guarda antes da Quebec. Alfa antes da Quebec, Chanel 6202. Antes daquilo, confirmo. Confirmo, ou antes, né? É, Alfa Kilo, corrigindo agora, sua posição vai ser a posição 5 Lima do Pátio 3, ok? Ok, então vai Alfa Kilo. Posição prima do Pátio 3, Chanel 6202. Oi, Salvador, 3600 da Sam. Sinal, baixou e travou, boa noite. 6600, livre pouso, pista 10, vento 030 graus, 2 nós. Depois 10, Sam, 3600. Só confirmando a posição 1 Lima pro gol 1098. Tá, mudou aqui, agora é 4 Lima, ok? Mudaram agora aqui. Ah, tá, porque não tem ninguém. 4 Lima. Obrigado. 3600, solo 05, direita, táxi via Alfa, chamante a Juliette na minha escuta. Alfa Juliette, você escuta 3600. São 3600, de passagem aeronave da Rio 767, está taxiando, vai cruzar o pátio, após ingresso à esquerda, portão 612. Afirmativo da passagem aeronave da Rio, pode esquerda no portão 612, altera 3600. Corre Salvador 9810 da Rio, Ponte Perdão 10, pronto. Gente, mantém a posição 9810. Ah, mantém a posição 9810. Corre Salvador. Boa noite, gol 868, passando em campo. Gente, 868, ele me pôs, o vento cabo, pista 2. Ah, isso aí travou. 9810, apenas para informação, se autorizado, decola de imediato, ok? Ok, incêndio. Salvador, boa noite, passaria do 2224, estabilizado, ILS, X-ray, pistão zero, visual. E continue a aproximação, vai entrar no seu repouso. Vai dando 2224. Lima, tem escalopado pela decolagem, aqui é fechado e liberado. Solos 12, livre direita, táxi via Alfa na minha escuta, Alfa Kilo, do pátio 3, posição 1 no Romeu. Via Alfa Kilo, pátio 3, 1 no Romeu, 1868. Rio 9810, livre decolar, 020 graus, 5 lances. Esse ano, 9810. Passaria 2224 de pouso, 030 graus, 2 lanches. Autorizado pouso, pistão 102224. Rio 9810, decola 13, controle 208. 208 é a volta, obrigado. 1868, confirma esquerda, o portão previsto 3 Romeu do Pátio 3. Esquerda, e aquilo, 3 Romeu, Pátio 3. Correto. Do 2224, só às 15, direita, táxi Alfa, chamante da Juliette, mantém a escuta. Livra, chamante da Juliette, na sua escuta, 2224. noite, Salvador, boa noite, tá 3178, final de atualizado. 31787 de Vitoso, pistão 0, vento 030029. Atualizado, pô, tá 3178. Antes da Juliette, 22241. Atualizado, ingresso esquerda para posição remota 12224. Esquerda remota nos 22224. São os 20 direito, táxi via Alfa e chame a Juliette, não me escuta. Alfa de Juliette, 3162. Salvador, boa noite, Azul, Alfa e Antifox, posição 3. Confirme a aeronave. É o Antifox, Azul, posição 3, solicita autorização de rebote, 3 para a posição 2, Lima, no Pátio 3. Autorizado iniciar o reboque na minha escuta, o Alfa Fox, chama para puxar lá. Afirmativo, iniciar agora, prosseguir até o Pátio 3. É, pode empurrar a nave, ok? Chame quando for começar a puxar ali, próximo do portão 4. Afirmativo, chamarei até o próximo portão 4. Comandante da Juliette, até 3178. Autoridade esquerda, portão 10. Esquerda para 10, 3178. Torre Salvador Azul 2713, vamos. Se 713 ele pouso, pista 10, vento calmo. Ciente, baixado, travado. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Sete na sua esposa. De forma à sua frente, tem o tráfego do Azul 2713, chão à terra, e está aí agora exatamente 4 mil e meio à sua frente. Sete. Passando o símbolo, 3152. Sim, 3152, aguarde autorização de pouso. Salvador Balante, passarei do 2228 com a Alfa, por gentileza, autorização para conquista. Passarinho do 228, aguarde, cobre um minuto na escuta. Na sua escuta, 228. Torre Salvador, podemos prosseguir até o Pátio 3? Alfa Fox agora autorizado, até o Pátio 3. Ok, antes forte autorizado até o pátio 3. É, mantém a posição ali bem na entrada do pátio, que eu tô com o passarinho que pousou aí na sua frente, ou o azul que pousou, ele vai estacionar lá, ok? Então mantém a posição na entrada do pátio, aguardando o posicionamento da aeronave. Ok, vou manter a posição aqui até o traço aí do ingresso aqui. O azul 2713, solo azul 27, livre à direita, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 2, Romeu na minha escuta. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição Romeu na sua escuta. 2, Romeu. 3, Romeu. Tá 3152, livre pouso, bicho 0, vento, calmo. Livre pouso 0, tá 3152. Alfa Fox pode ir adiantando seu táxi. Sua posição é 2 linhas, ok? A aeronave da Terra vai parar a 2 Romeu, ok? A direita da sua posição. Vai adiantando aí o redor, ok? Observe a parada da aeronave e depois ele vai se cachorro. Alfa Fox, tá ciente? Azul, Alfa e Fox do reboque, a torre. Tower, boa noite, Victor Beck Bravo, Alpha, Alpha, full status on ILS runway 10. Roger, continue full standby for landing clearance, Alpha, Alpha. Alpha, Alpha. 3152, sobe aos 29, táxi à direita, via Alpha, chame antes da Juliette, mantém me escuta. Via Alpha, chame antes da Juliette, mantém me escuta. Victor Quebec, Bravo Alpha Alpha, clear to land on the runway 0 wind, is 020 degrees, 3 knots. Clear to land runway 10, Victor Quebec, Bravo Alpha Alpha. Quase uma FF de Q-Fox, está na escuta? Azul Alfa e Yankee Fox, está na escuta? Azul Alfa e Yankee Fox, está na escuta? Está 3152 na escuta? 3152, ok, mantém a posição de Juliette ali, que eu estou com o celular do reboque, já chamei várias vezes e está saindo da escuta lá. Eu já dei a instrução para ele continuar o reboque e está aguardando, ok? Está 3152, sim, mantém a posição antes da Juliette. Afirmo. Azul Alfa e Yankee Fox, está na escuta, doutor? Se ele está parado lá, mas na posição, a gente não pode conseguir, não? É, a minha última instrução tinha sido para ele rebocar até o pátio. O senhor estava na final ainda, eu tinha autorizado, ele estava aguardando só o posicionamento do aeronave. Se tiver espaço para o senhor passar e quiser prosseguir com cautela, prossiga com cautela, ok? Seu portão previsto é o 14, área remota 14. Tá ok, então. Prossegue, então, para remota ou não faço, já acreditamos que correu. Quebec, Bravo Alpha on the ground at 3-2, taxi to your right and taxi via Alpha, report before Juliet, maintain my frequency. saiu 2218 para a cópia? Para a cópia 2218. 80 está correto para a rua direto Elessa, Pilar, depois direto Conquista. Decola da 1-0, curva direita, saída Arbor, depois rua Elessa. Aciona 5113, controle 208. 2218, autorizado. Vitória da Conquista, saída Arbor Elessa, primeira curva direita, transponda 5113 e chama o controle 208, 2228. Correto, chama o estacionamento. Repassando o estacionamento 2218. Ian Fox mantendo a posição aqui. Ok, Ian Fox, não tem como receber a torre. Não entendi, senhor. Ok, eu chamei o senhor umas 20 vezes aí pra dar instrução, o senhor não respondeu. Estava fora aqui a comunicação aqui. É, mas não pode, ok? Enquanto o senhor estiver dentro do avião fazendo reboque, não pode desligar a comunicação em momento nenhum. Apesar de fazer essa manobra aí, o TAN entrou aí, por conta de risco dele, aguardando o posicionamento do senhor aeronave, que já tinha autorizado continuar o seu reboque até a parte, ok? Não, ok, senhor. Ok, agora puxa imediato aí, pode cruzar, para taxi imediatamente pro parte 3, observando a sinalização. Ok, senhor. You're clear to enter and out to the left, Juliet. Do you know the way until your parking area? Directions, okay. You're clear to enter Juliet now, cross the apron, the main apron, and enter on taxiway Lima, okay? Enter on Lima, then stand by for new instructions. Alpha, Alpha, you're clear to enter taxiway Lima now, ahead of you. And the taxi straight until threshold 35, okay? You're clear to enter the runway via threshold 35 and taxi on the runway. We'll leave the first to the left to Aerostar Apron. Roger, follow Lima, and we are clear to cross the 35, sorry, we follow Lima. Okay, you enter Lima now, this is Lima. You go straight ahead, and at the end you enter runway 35, okay, runway 35. You're clear to enter the runway, taxi over the runway, and leave first to the left. Okay, we are clear to enter on the runway 35 via Lima, and the first to the left. Bravo. Yeah, first to the left, okay, on the runway first to the left. Yes, on the runway first to the left. Torre Salvador, Azul Yankee Fox, aeronave parqueada no pátio 3, posição 2 Lima. Boa noite, obrigado. Gente, boa noite, presidente Lima. Ok, Alpha Alpha to the left now, ok? This taxi to your left and observe the marshal. Roger, to the left, just follow the Bacalhau de Tecnico, taxi Bravo, Alpha Alpha. Roger.